seu jeito, do seu beijo, do seu olhar. Eu te quero e pra sempre vou te amar. E quero você sempre ao meu lado. Você vive no meu sonho, você mora em minha vida, dorme nos meus braços, porque eu vou cuidar de você. Coisas quero lhe dizer, e por mais que eu tente, não consigo te esquecer. Seu carinho a procurar, no seu jeito de menina, beijar minha boca. Nesse inverno, como só pra mim.